ao pontapé inicial e bola rolando aqui no Pirados Cash. Eu sou o Diogo Coimbra, sou igual o Nilton Santos, botafoguense fanático. Eu sou o Nidsley, mais cantinho da vigada, mais cantinho do amor. Eu sou Rafael Fernandes e pra quem não acredita no amor do futebol, está aí Gerard, Giggs e Maldini como exemplo. É isso aí, nós decidimos fazer esse podcast depois de uma frase do talvez o melhor de todos os tempos, né? Todos falam, né? Pelé. Onde que eu vou dizer aqui a frase dele pra vocês. Pelé afirmou que a lealdade dos jogadores atualmente é onde está o dinheiro, né? Ele disse, eles vão pro Real Madrid, vão pro Santos ou pro Manchester. Aí eles chegam lá, apresentam a camisa do time e dizem, eu amo o Manchester, beleza. Aí depois no dia seguinte, eles vão pro Real Madrid e chega lá e diz, eu amo o Real Madrid, beija a camisa e tudo. Na verdade, o Pelé mesmo disse que ele ama o time que paga mais, né? E o futebol acabou se tornando isso, vocês concordam com isso? Claro, futebol hoje em dia é dinheiro e há muito tempo vem sendo apenas dinheiro. É, futebol hoje é dinheiro e imagem, né, cara? É só um show lá, o cara recebe pra fazer o que ele faz, né? Jogar bola. Né? É igual um trabalho com outro qualquer, eu acho. Também temos uma frase que o Rafael falou, que é do Real, Léo Rabelo também, né? Léo Rabelo, né, que é o agente número um, né? É a carteira número um do Brasil de agente, né? Ele disse uma frase bem... Eu acho que tem a ver com a do Pelé, né? Que ele falou... Que o futebol, para o que o público vê, é uma grande mentira. O jogador de futebol vê o dinheiro. Esse carinho, esse amor não existe, é folclórico. Ou como é, quando quem balança a camisa, quem faz gol, vê o escudo, aí boca. Raro pensa diferente. É, realmente. Hoje em dia, o amor não é o principal, né? A gente vê vários aspectos disso. Por exemplo, eu já falei com o Nives do Carlos Alberto. Em todo time que ele chega, eu amo, sei que é lá, e sempre sai brigado. Ele sempre sai mal com o time. Nos últimos, todos os times, ele sai mal. Não, tá aí, então vou levantar uma questão, né? Tem como você ser profissional e ao mesmo tempo ter amor para teu clube, ter carinho, amor e ser profissional ao mesmo tempo? Porque, tipo assim, igual se você vamos colocar o exemplo do Edmundo, talvez ele vai falar mais pra frente disso. Ele é um profissional, joga futebol, a profissão dele é jogar futebol. Aí tem a lenda, né, que não sei se é verdade, o Vinícius vai ficar melhor, que ele perdeu um pênalti contra o Vasco pelo amor ao Vasco, porque ele ama o Vasco. Então ele não tá sendo profissional. Exatamente. Então, amor, eu tenho um pouco quanto o amor profissional, o profissionalismo. Você tem que decidir, tem que escolher um dos dois, né? Ou você é profissional, ou você tem um amor ao time, à camisa, né? É, mas com o passar do tempo, eu acho que ele aprende, né? Agora ele é comentarista e alguns dias atrás eu tava vendo ele comentando o jogo do Flamengo e falando sobre o do Flamengo, né? Edmundo. Apesar que ele jogou também no Flamengo, né? Falando muito bem do Flamengo. É igual o Júnior também. O Júnior, já vi o Júnior falando bem dos outros times cariocas, elogiando. Fluminense agora nessa campanha, campeão de 2010. Ele ganha pra isso, né? Ele é obrigado a falar. O trabalho dele, mas aí que tá, o trabalho é a vida. Mas antigamente não era assim. Eu vou citar, por assim, o botafoguense, vou falar do meu ídolo Nilton Santos, que uma vez diz a lenda que ele pegou um contrato em branco e assinou o contrato em branco, e ele falou. O que importa pra mim não é o dinheiro, o que importa é jogar no Botafogo. É, mas você coloca naquela época também, né, que o dinheiro não era tanto isso, cara. O jogador ganhava 300 reais. Não, o jogador ganhava bem, ganhava 1.000 cruzeiros lá, porra, na época. E também o jogador tinha prazer em jogar futebol, não era tipo o Adriano, né, cara? O Adriano, pô, parece que ele não tem prazer nenhum em jogar futebol, né, cara? É merda aqui, merda ali. Pô, ele foi, tava na Inter, fez merda. O Flamengo fez umas merdinhas, mas foi coberto, né? Aí voou pra Roma, fez merda. Você acha que tem amor ao futebol, Nitz? Eu acho que não, cara. Não tem. E o único time que ele gosta de jogar aqui no Brasil, ele fala com o Flamengo. É também por estar aqui no Rio de Janeiro, né? Perto da família dele, mas acho que não tem mais carreira para Adriano. Vamos colocar um grande exemplo aí, né, cara? É o Ronaldo, cara. Ele chegou, voltou pro Brasil em 2008 e falou, não, vou jogar no Flamengo. O Flamengo é o time do coração e tudo. Chegou para jogar no Flamengo, ficou lá no refri lá do Flamengo. Ficou lá uns 3, 4 meses, 5 meses, todo mundo falando que ia jogar no Flamengo, de repente, pum, assinou com o Corinthians. Aí ele falou, não, o Flamengo não me deu o contrato, mas tipo, o Corinthians deu um contrato, pô, bilionário pra ele, ganhando muito dinheiro no Corinthians. Ou seja, mas ele trocou, realmente não deu o contrato. Ele trocou o amor. Ele ficou muito tempo lá. Ah, eu acho, sei lá, cara, não tem como dizer isso. Ele usou isso, ele falou isso, mas não é como você falar aqui. Não, é em quem a você própria, vai acreditar, a própria, né? Patrícia Amorim, depois lá, eu não sou flamenguista defendendo, a própria Patrícia Amorim falou lá que as portas estão abertas pro Ronaldo, quando ele quiser a gente assina. Se ele quisesse mesmo, ele poderia fazer a mesma coisa que o Santos fez. Tá aqui, ó, tá assinado, faz aí o contrato. É, realmente, jogar. Não, tem razão, entendeu? O amor dele não é maior que o dinheiro. No caso, eu falei do Adriano, que eu acho que ele quer mais o dinheiro do que o futebol mesmo, né? Mas eu tenho um exemplo do Jairzinho, que ele teve que jogar até os 40 e poucos anos, porque o dinheiro que ele ganhou, mesmo sendo furacão de 70, ter feito gol em todos os jogos da Copa 70, os jogos que ele fez pelo Botafogo, também atacante do Botafogo, não foi o dinheiro suficiente pra ele aposentar. Ele teve que continuar jogando até 40 e pouco. Foi lá pra fora, foi jogar no México, foi jogar nos campeonatos muito ruins. Porque realmente o que o Rafael falou, ele não ganhava tanto. Talvez isso seja um motivo mesmo pra naquela época o jogador ter aquele amor mesmo pelo time, né? A gente pode citar vários, né? Se quiser citar alguém aí que antigamente tinha um amor mesmo pelo time. É Roberto, que hoje é presidente do Vasco. Roberto Dinamite. É claro, né? Que já saiu das quatro linhas e foi pra fora, né? Foi tentar ser presidente, né? Tem outros também, tipo, eu acho que o Zico é um caso de amor também. É, o próprio Pelé, né? Pelé, né? A gente não podia deixar de citar ele. Hoje em dia temos o Rogério Ceni, eu acho que é um dos únicos aqui no Brasil, cara. O Marcos também. O Marcos também. Palmeiras. Mas aí também vai outra questão. Tá, eles estão lá 15 anos no São Paulo. Se vamos supor, hoje agora o Flamengo oferece lá pro Rogério Ceni, ó, damos aqui, ó, 20 milhões pra você se aposentar aqui no Flamengo. Será que ele não vai? Eu acho que não. Acho que já é tanto tempo no time que ele não vai. Mas ele não vai. Eu acho que é dele, cara. Eu acho que é dele. Não, acho que já passou. Acho que é muito vislumbramento. Quando você é mais jovem, cara. Tipo, você é mais jovem, você quer mais dinheiro. Aí vai ficando mais velho, cara. Quer um chinelo velho. Quer acalmar, entendeu? Vem frangar aqui no Flamengo, né? Porque o Rogério Ceni, meu Deus do céu. Mas aí, o futebol antigo também, ele não era só essa parada de dinheiro, jogador que ficava marca a camisa, né? Os mais saudosistas, né? Os mais antigos, eles falam que o futebol antigo era mais glamouroso, né? Era a parada de mais amor mesmo. Um time era um time durante 5 anos, era o mesmo time durante 5 anos, né? Sei lá. Era mais. Era a Europa de hoje, né? Era a Europa de hoje, né? Vocês concordam com isso? Acho que o futebol era mais glamouroso, mais glorioso, tinha mais amor. Porque hoje em dia, cada ano, cada 6 meses, a gente tá trocando. Antigamente também não tinha aquela quantidade de jogadores que você tem hoje, né? Hoje você faz um peneirão, você tem quase mil. É, mil pessoas fazendo peneira do Vasco. Antigamente devia ter o quê? 200 no máximo. Ah, acho que antigamente o pessoal escolhia dedo, cara. É, porque... Tem umas lendas do Garrincha que é assim, né? O cara foi chegando lá, não. Trouxe um moleque aí pra jogar. Não, bota ele pra jogar e vamos ver se ele joga bem, entendeu? Umas lendas que estão assim, mas muito porque eu antigamente não tinha muito dinheiro, né? O futebol era assim porque não tinha dinheiro, não tinha como você ficar contratando muito jogador, né? Patrocínio também não era mesmo, né? Quantidade. Futebol realmente era divertido, né? Era mais um parado só fazer pra se divertir e passar na televisão. E hoje é uma empresa, né? Hoje é totalmente. Hoje é o marketing, é o direito de imagem, é a compra e venda de jogador. Hoje é uma empresa, o futebol é uma empresa. Hoje é uma empresa, não é mais do que antigamente, né? Então, antigamente os caras jogavam mais porque gostavam de jogar. Se ele quisesse ganhar dinheiro, ele virava engenheiro, virava empresário, virava médico, alguma coisa que antigamente achava que dava dinheiro, né? Agora que você falou, um dos pontos que mudaram o futebol arte, o futebol amor, para o futebol negócio, é time ser comprado, né? A gente vê Manchester United, Manchester City, muito lá fora, né? Isso, né? Chelsea, Liverpool, o Milan, Real Madrid, não sei se é... Entendeu? O time é comprado por uma pessoa... E vira o time de alguém, vira um negócio mesmo. A pessoa compra porque ela quer dinheiro. A pessoa não vai comprar porque ela é amor, ela compra porque ela quer dinheiro, né? Vou ser sincero. Lavar dinheiro, né? Como que é assim? É, ou lavagem de dinheiro, a pessoa quer lavar o dinheiro. Isso ainda no Brasil ainda é proibido, né? Aí tá com a pessoa, porra, sei lá, quem podia comprar o Botafogo? Ele sempre fala isso. Isso, né? É proibido, né? Isso é proibido. O Brasil, os times são confederações públicas, alguma coisa assim, que isso não pode ser vendido. Mas meio assim, vou colocar um caso agora: o Fluminense. O Fluminense é da Unimed. O patrocínio manda no Fluminense, entendeu? É quem então, diz que não é. O patrocínio tira o técnico, tira o corpo, fala quem que vai ser escalado. É, eu acho que é um jeito de burlar as regras aqui, cara. Não, é. Tá certo. Você acha melhor fazer isso? O brasileiro. Fazer o time. O brasileiro sempre tem um jeito de burlar as regras, né, cara? Igual. Consumação mínima. Consumação mínima não pode, é proibido. Igual a gente fala que a gente foi comprar uma coisa na padaria. No cartão? Ah, no cartão mínimo é 10, isso é proibido, você não pode comprar. Exatamente. Mas o que os caras fazem? Pra você sentar na cadeira, você tem que pagar 15 reais, entendeu? Só que aí você paga 15 reais pra sentar na cadeira, você ganha lá, tem direito a 5 caipirinhas, entendeu? Ah. É uma consumação mínima, mas o cara é burlado, você deve ser mais burro, entendeu? É, e a pessoa aceita, né? E o caso do Fluminense é um caso que dá certo, né? Talvez isso seja pra quem quer título, pensar que se o futebol brasileiro fizesse isso com todo o time, daria certo, né? Vamos supor que chegasse o Abramovich e falar, vou comprar o Vasco, Nitz. Você acha que o Vasco ganharia coisa pra caralho? Claro, leva, toma, todo seu. E você gostaria disso? Não. Seria mais um time menos... Eu gostaria que ele ia trazer muita coisa pro... ia influenciar muito, sabe, no time. Poderia até mudar uniforme, alguma coisa assim, que ficaria totalmente contra a torcida e o time, né? Mas, pô, o custo financeiro, pô, seria... Pô, Abramovich, né? Pô, temos um exemplo perto disso. Foi o Corinthians de 2005, aquele cara, o Kia, ele comprou o Corinthians durante um ano, o Corinthians era dele, cara. Ele mandava de mandar o Corinthians. O Corinthians ganhou, roubado, mas ganhou. MCI, roubado, ganhou. Um ano depois. Uma lavagem de dinheiro. O Corinthians tava fudido, cara. O cara mandou, foi embora, levou o Ted, levou o Carinho que ele tinha mascarado. Mascarado. É todos os jogadores dele, né? Que ele colocou no Corinthians, falou, vambora, galera, vambora, já ganhou o que ele quer. E levava pra fora, entendeu? Então, você vai ver. É, verdade. Eu tenho outro exemplo pra falar também disso. É que, por exemplo, o Manchester United mesmo, ele foi comprado já tem um tempo, né? Eu nem sabia que o Manchester tinha sido comprado. Eu achei que ele era igual times do Brasil. Mas ele foi comprado e a própria torcida ficou puta que o time foi comprado, né? É isso que eu ia falar, que o Rafael sabe disso, que a torcida falou, acho que fez outro time, e tem boa parte dos torcedores que eram do Manchester antigamente, não são uma torcida do Manchester, e falou, acabou, virou um negócio, virou uma empresa, eu não vou torcer pra empresa. Eu vou dizer pro meu Manchester, entendeu? Mas alguns continuaram, porque até eles usam não, cachecol, continuaram, uma cor verde e amarelo, que era do interior. O Manchester antigo, né? É, do antigo. Então, mas também deu uma briga por causa disso, né? Os caras pararam de torcer pro Manchester por causa disso, porque foi comprado também. Então, vale a pena o futebol ser um negócio, a certo ponto, vale a pena, né? Você querer ter o título. Mas pede o amor pro futebol. Você não ficaria puto se o Botafogo virasse preto e vermelho daí o tempo? Cara, se o Botafogo virasse preto e vermelho, na moral. Sério, eu pararia de torcer porque você é Flamengo. Se o Vasco virasse preto e vermelho, você ia continuar. Ah, sacanagem. Na moral, cara, você ia ficar muito puto, cara. E iam, consequentemente, iam fazer um outro time chamado Vasco da Gama do mesmo jeito, cara. Eu já não gostei muito da camisa do goleiro do Vasco, que é preto e vermelho, mas... Falando isso, o futebol realmente não tem como, né? É um negócio. Tava vendo na revista, não acho... Era super interessante, já vai de graça. Que falando isso, existe várias empresas agora no futebol, né? Tem o exemplo, tem aquela lá que... O Palmeiras, que tá no Botafogo. Traffic é um exemplo. Tem outras, as Sendas, tem negócio de futebol também. E tá mostrando lá que eles compraram um jogador novinho. Eles pagaram, isso agora, né? Tipo, R$1.000 para o maluco, o moleque entrar no time. Ele entrou no time e depois venderam o moleque por R$30.000. Ou seja, é um lucro de, pô, 3.000%. Em menos de um ano, ou seja, é um lucro absurdo, entendeu? É o que a Traffic faz, né? É o que a Traffic faz. E a Traffic, ela faz um contrato, tipo, porra, é bom pra você, vou te emprestar jogador. Você não vai comprar. O time tá querendo o quê? Pô, isso é bom, cara, mas, pô, te empresta jogador que eles querem, você tem que pagar o salário pra mostrar futebol pra vender, cara. Não se faz marketing no time. O jogador vem pro seu time e fica um ano, fica pra jogar bem e vendeu, cara. Eles estão certos, cara, é o negócio dele. Teve uma vez que o Nisso falou pra mim, eu critiquei o Neymar, eu critico até hoje, eu não gosto dele, eu gosto de jogador humilde, o Neymar não é humilde. E eu falei, eu como técnico eu não colocaria ele no time, mas o Nisso falou pra mim, mas se você quer dinheiro, futebol é dinheiro, você vai querer colocar o Neymar no seu time ou você vai querer manter o técnico? Foi até o caso do Dorival Júnior. O que todo mundo fez? O que aconteceu com o Santos? Mandou o Dorival Júnior e ficou com o Neymar, né? É o que aconteceria, cara. Se eu fosse o técnico eu também barraria o Neymar, falei, você não vai jogar, seria mandado embora no dia seguinte. Porque agora é isso, o futebol é o mercado, é um negócio mesmo, não tem dúvidas. Isso aconteceu e já mostra tudo, mostra que o futebol é esse mercado, é uma empresa, é um negócio. É, então o mercado, né, os jogadores estão lá na vitrine e o pessoal vem aqui comprar. Exatamente, e o Brasil, o jogador passou a ser um produto, né, cara, é apenas um produto. Exatamente, é um produto. Mas no caso do Neymar, a corda arrebentou pro lado mais fraco, né? Se fosse na Europa lá com o Mourinho contra o Kaká. O que tá acontecendo hoje em dia? Ué, Kaká já era, né? Mas eu não sei como o Mourinho, o time começa a perder, né? É bastante interessante isso. E esse caso de o Rafael falou da tráfico, a gente veio perguntar se é humano ou não. Tratar o ser humano como um produto, né? Mesmo que seja um negócio profissional, não acho que é meio desumano, não. Você vê crianças de 12 anos passando por paradas que só pessoas que trabalham, pessoas que maiores de idade devem passar, né? Com pressões psicológicas, cara, vocês acham que isso é humano? Tá ouvindo hoje, né, o negócio do Bruno César, uma entrevista com ele. E ele com 14 anos já foi pra Bahia, de São Paulo pra Bahia, sozinho. Morar sozinho, longe da mãe, longe do pai. É, passou o Natal lá, passou 6 meses lá pra virar jogador de futebol. E, porra, hoje muitos pais apostam nos filhos pra virar jogador de futebol, que é uma coisa que dá dinheiro rápido. E o moleque passa por umas coisas dessas mesmo, cara. O moleque fica lá sozinho, 12 anos, tem que tratar com um adulto já. Não estuda. Não estuda. Para estudar, exatamente. E isso é humano pra vocês? Tudo humano. É, isso é errado, mas não tem como... Vai pelo pai da criança, então. Acabar com isso. Mas você vê, né, como é que nós estamos hoje em dia. Os próprios pais aceitam isso tão facilmente porque querem dinheiro, né? Eu assisti uma reportagem, um pai que levava o garoto pra treinar toda semana no Santos, cara. Mas lá o moleque é professor e ele ganha R$1.000 com ajuda de custo pra isso. E ele continua estudando, fazendo todas as coisas. Isso eu acho certo. Eu sou contra essa pressão, demasiada pressão numa criança, né? Num adolescente, não é uma criança pra mim. Eu acho que essas coisas, tipo, campeonato tem que ganhar, tem que jogar bem. Vocês, pô, é só a partir dos 18 anos, cara. Porque o futebol ainda tem que ter seu lado divertido, né? O que tá se perdendo hoje em dia. Pô, hoje em dia a gente não sabe mais diferenciar se existe amor no futebol, se existe diversão no futebol. E agora eu gostaria de perguntar pra todo mundo aqui, dar meus exemplos de hoje em dia, o Rafael já falou, exemplos de amor, exemplos de jogadores que parecem se divertir mesmo, jogar futebol porque gostam, jogar futebol porque tem amor ao futebol. Vocês, por exemplo, citar, Rafael já citou, gostaria de citar. Não, eu falei, né, já no começo do Giggs, né, que são 20 anos de Manchester, tem vários jogadores. Mais de 800 jogos pelo Manchester. É, eu ia falando desse negócio de se divertir com o futebol, eu vou até citar uma entrevista do Fernando Torres, que você viu agora, que ele trocou o livro pelo Chelsea. Eu fiquei muito puto. É, mas você viu porque ele falou que o ambiente do Liverpool pesou com a troca do clube. Ele falou que no Liverpool só todo mundo acha que futebol é uma profissão lá. Ninguém brinca, ninguém faz nada, só se treina e joga. Ah, isso é foda. E ninguém brinca, não tem brincadeira nem nada, só joga mesmo. É uma profissão. Quando você vai pro teu trabalho lá trabalhar, você vai lá, trabalha, você não pode brincar, você vai lá, trabalha e vai pra casa. E no Liverpool era assim. Ele chegou no Chelsea, o Chelsea já é um ambiente mais descontraído, todo mundo. Da tapinha, briga, da piada. Então, isso é uma outra coisa que tratam, né, o futebol como uma brincadeira ou como só apenas uma profissão. Né? Será que é por isso que o Liverpool vai pra frente? Porque tem que ter descontração também, né? Mas é mentira, porque eu já vi que o Deep Print, o pessoal tava reclamando que o Print não deixa ninguém jogar videogame porque todo mundo tem que jogar Mario Kart com ele, de Wii. Tava vendo isso no comentário do jogo, que ele é viciado em Mario Kart toda vez na concentração, ele joga Mario Kart. E a galera tem que jogar com ele também. Então eu acho que tem essa diversão, mas é claro, tem isso que o Rafael falou. O Rafael falou do Giggs, eu falo do Liverpool, um time que eu gosto lá fora. Tem o Jamie Carragher, que tem 60 e poucos jogos pelo Liverpool. Jogou a vida inteira no Liverpool. Tem o Gerrard, que jogou a vida inteira no Liverpool. Tem menos jogos, né? Mas jogou a vida inteira. O Giggs não jogou a vida inteira, mas pô, tem 800 jogos pelo Manchester. Tem o Maldini também, o Rafael falou. Também de 600 e poucos jogos, aposentou jogando a vida inteira. Não, isso é uma maneira que o pai dele tinha jogado o dia inteiro no Milan, e ele jogou o dia inteiro no Milan. E a camisa 3 do Milan é pra família Maldini, então, ou seja, o filho dele pode jogar lá, mas ele, a 3 é dele, entendeu? Não, e sabe qual foda? A gente sempre reclama disso, fala do Neymar, mas quando alguém fala, vira pra você e ele fala, o que você achou do Maldini jogar o dia inteiro no Milan? O que você fala? O cara é foda. Todo mundo fala isso, cara. Como é que todo mundo... Não tem como. Pergunte pra alguém... Se você acha maneiro a pessoa jogar a vida inteira no time, declarar amor mesmo pelo time, jogar a vida inteira, todo mundo acha legal, cara. Então por que é difícil de encontrar isso hoje? É o dinheiro mesmo, é muito cara. Dinheiro. Ou o Kaká, vamos colocar o exemplo do Kaká. O Kaká falou que ia jogar pro Milan pra sempre, cara. Mas, pô, recusou uma oferta milionária lá do City. Mas aí o Real Madrid veio com a oferta milionária, cara. Porra, o time aceitou e ele teve que sair, cara. Ele saiu, entendeu? Às vezes não depende do jogador, né? O jogador fez um contrato de 5 anos, mas se o clube quiser vender, ele pode. Durante 5 anos ele pertence ao clube, se o clube vender ele, mas eu explico o próprio, mas o próprio Gerrard foi pretendido milhares de vezes pelo Real Madrid aí, e nunca saiu. O Liverpool não vendeu, cara. Mas também ficava nem pra ele também. Aí deve ser um acordo entre jogador e... Jogador e time, né? Tem como. Chegar os dois a um acordo. No caso, o jogador também não quer, cara. Não quero o cara falar... Eu lembro de uma vez que eu até discuti com um amigo meu, cara, botafoguense, meu grande amigo, porque eu falei pra ele, se eu fosse jogador de futebol, começasse a jogar no Botafogo, cara, só saía lá demitido, sério, eu falei, E ele ficou falando, ah, duvido, Diogo, duvido, cara. Você não ia sair, tivesse aquele dinheiro pra caralho, chamasse pro Real Madrid, você ia? Eu falei, não, cara, não ia. Eu ficava, e discutia com ele. Porque é uma coisa minha, uma convicção. Eu falo, se eu jogasse pro Botafogo, eu jogava Botafogo pra sempre, cara. Entendeu? Ia jogar pra sempre, até ser demitido, cara. Ou me aposentar por lá. É o que eu penso. E é o que eu penso mesmo, entendeu? Ah, antigamente, quando o salário era praticamente o mesmo aqui na Europa, lá fora, né? Era muita diferença. Era muito pouco também. Era muita diferença. Eu acho que eu ficaria sempre jogando no time de coração. Mas hoje em dia, cara, com a diferença de preço que você ganha, de salário que você ganharia aqui no Brasil, no time na Europa, não tem como recusar. Mas isso tá mudando aos poucos. Ronaldo ganhando dinheiro pra caramba, Adriano, Robinho, Ronaldinho Gaúcho. Estão voltando e conseguindo ganhar pra cá, quase dinheiro mesmo maneiro, né? Lá, né? Tem isso também. Pela visibilidade, né? Lá fora você pode concorrer a prêmio com o melhor do mundo, com o melhor da Europa. Isso que é uma pergunta. Por que não concorre a melhor do mundo, cara? É, isso às é, vezes é, o cara joga muito aqui. Por que não, né, cara? Tem que dar o nome do troféu, né? É, não, melhor da Europa. Realmente, eu não vejo ninguém que joga no Japão, ninguém que joga na não, China. É só da Europa. É só da Europa, cara. Entendeu? É muito... É, uma vez um professor de geografia disse que o pessoal da Europa mesmo, do Ocidente... Nas próprias histórias, na própria geografia, eles costumam dizer que a Europa é o centro do mundo mesmo, cara. Eles fazem tudo como se fosse o centro do mundo. Eles dizem que só existia civilização na Europa, esquece todo o resto do mundo. Tipo, China, que é milenar, Índia, Egito, os próprios Inca, Maia, Azteca, tinham uma civilização aqui, mas não. Você começa a estudar o quê? Civilização lá na Europa, Grécia, Roma. E eu acho que eles acham que só eles importam, entendeu? Então... Não tem isso aqui, não tem o melhor do mundo eleito que joga aqui no Brasil, por exemplo. Nem concorre, né? Pra eles, a Champions League é a Copa do Mundo anual. Exatamente, né? Que dá muita gente na Champions, também é o campeonato mais importante lá na Europa. Não, mas pô, o brasileiro é um campeonato equilibrado e é um campeonato muito bom que se vê, né? Pelo menos nos últimos anos. Vários times concorrendo com chance de cair, vários times com chance de ganhar, vários times lutando pela Libertadores. Eu acho mais emocionante que o espanhol, só tem dois, por exemplo. O inglês só tem quatro. Não, tem mas seis times bons, mas tem quatro. O Tottenham agora tá chegando também, né? Às vezes o Everton. O italiano só tem dois. É, mas agora despontou lá o Napoli. Então tem essa diferença. Só o espanhol é sempre os dois, né? Bom, e voltando a falar, a gente falou dos jogadores com amor à camisa agora. Que vamos falar dos casos, as coisas que aconteceram. Primeiro eu gostaria de falar dos mercenários, né, que é uma coisa que a gente fala muito. Eu lembro de um exemplo do Dodô, que jogou no Botafogo, e saiu e foi pro outro time só pra ganhar dinheiro, tava numa fase boa no time, foi pro Fluminense, cara, entendeu? Só por causa de dinheiro, e a galera chamou muito de mercenário, sei lá, mas o que é mercenário pra vocês? Antes ele já tinha saído, né, pro um time. Já tinha saído pro outro time, aí veio o Botafogo, ele sai de novo, o cara, ele vem só pra levantar. Porque ele jogava bem no Botafogo, né? Ele foi ganhar petróleo, né? E depois voltou. Foi ganhar petróleo, voltou, foi ganhar laranja lá nas laranjeiras. Esse mercenário é aquele cara, que realmente já mostra que não tem clube, né? Ele passa de clube em clube pra ganhar dinheiro. Eu vou dar um grande exemplo disso, é o Robinho, cara. O cara, ele falava que o Santos era o time dele, o Santos. Ele brigou com o Santos pra sair pro Real Madrid. Chegou no Real Madrid lá. Brigou com o Real Madrid. Brigou com o Madrid pra sair pro City. Chegou no City, brigou com o City pra sair pro Milan. Nunca tinha pensado dessa maneira. Nunca fico, tá feliz em nenhum time que ele quer ganhar dinheiro. Quer ganhar dinheiro, cara, verdade é essa. E você acha do mercenário? Tem algum exemplo pra gente também? Loading. Edmundo, por certa parte, pode falar que ele foi um pouco também. Mas aí você falou do pênalti do Edmundo. E... Ele dividiu entre Flamengo, chegou a jogar no Flamengo, chegou a jogar no Vasco, jogou no Palmeiras. Botafogo, acho que foi revelado pelo Botafogo. Então, pô, jogou nos melhores, chegou no Flamengo. Pode ser, mas também ele fala que ele é vascaíno, né? Mas eu acho que ele é mais vascaíno que o Romário, cara. Isso que eu falo agora, o Romário. O Romário é o quê? Entendeu? E como é que você pode falar, a torcida do Vasco faz estátua pra ele? Eu não faria estátua pra ele, cara. Sério mesmo, eu não faria estátua pro Romário. Eu faria uma estátua pro todo mundo, pro Roberto Dinamite, cara. Eu não sei se o Romário é vascaíno. Romário é o quê, cara? Não tem como saber. Acho que foi por causa do milésimo. Milésimo gol dele, aí, lá. A gente pode colocar também aqui o Ronaldo Fenômeno, né, cara? Ronaldo Fenômeno. Eu acho que foi o melhor jogador que eu vi jogando na seleção. Não tem como falar mal dele como jogador, é um jogador ótimo, mas o cara chegou, jogou no PSV, aí jogou no Barcelona, aí jogou no na Inter. Aí depois jogou, jogou na Madrid. Depois jogou no Milan. Jogou Vaz, no Vaz, ele jogou, né? Aí depois veio. Faltava ir pro Ajax, né? Aí veio, falou, não, vou jogar no Flamengo, jogou no Corinthians. Vou rolar, né? Que ele veio igual uma bola. Pô, o cara, porra, veio, eu acho que ele também é um exemplo de mercenário. Seria um mercenário, então. Então, hoje em dia tá cercado de mercenários. Eu também já falei, o caso Alberto eu acho que é um mercenário. Jogador problema. E tem vários outros aí que saem de clube em clube. Não tem como, hoje em dia, existir mais um Ryan Giggs, um Maldini, um Gerard, Carga ou o Rogério Ceni e Marcos. Ou você acha que o mundo vai ser cercado de mercenários? Na tendência é ter mais e mais mercenários, né, cara? É, o dinheiro, né? O dinheiro que leva os mercenários a isso. Então o futebol virou um negócio mesmo, não tem dúvida, né? É, já chega beijando o escudo... Eu amo. Sou Flamengo desde criança. Aí vai pro outro. Pô, foi bom muito ganhar a passagem lá pro Flamengo, mas meu time é o. É verdade mesmo, eu gosto do Botafogo. É, na verdade eu torço pro Botafogo. É isso aí. Tem o caso do Thiago Neves, né? O Rafael chegou a falar comigo que eu não sabia que ele beijou o escudo do Flamengo, né? Que ele, pô, era tricolor de amor, né? Beijava escudo. Caralho, imagina os caras do Vasco beijam o escudo, falam que tem amor pelo Vasco. Aí vai pro Flamengo, beija o escudo do Flamengo, sou flamenguista. Mas o cara morreu, cara. Edilson, aquele capitinha, ele jogou o Vasco Flamengo beijando todo o gol dele e beijava o escudo. Então, pois é, cara. É o que o Pelé falou. Ele beija o escudo de quem paga mais. Ele não tem amor, cara. Thiago Neves tem amor. Ele é tricolor ou flamenguista? Ele é o quê? Eu acho que ele tem porra nenhuma, cara. Ele beijou o escudo do Flamengo, tá feliz, né, não sei o que lá. Ah, cara, eu acho que... Se não é, ele é mercenário mesmo, tem isso. É daqueles que depositam o dinheiro lá na conta. É, o amor é quem dá uma maior conta. Tem o caso do Emerson também do Flamengo, que eu gostaria de falar, que ele chegou no Flamengo, né? Não sei se vocês lembram disso, ele beijou o escudo, falou que o Flamengo era o time dele, que ele queria jogar no Flamengo e tal. Aí ele foi embora, o Fluminense contratou ele. Quando ele chegou no Fluminense, ele não beijou o escudo, não falou isso, não chorou, sei o que lá. Aí fizeram perguntando pra ele, pra você perguntar, ele falou, não sou hipócrita, eu não vou beijar, não vou falar isso porque o Fluminense não é meu time de coração. E eu vou jogar no Fluminense, vou dar meu sangue porque eu sou profissional, blá blá blá. Mas o meu time de coração é o Flamengo, tal. O que vocês acham dessa posição dele? Se fosse, tivesse vindo pro Vasco, a torcida já acho que meio recusaria ele. Mas recusou no começo o Fluminense, né? É, ele joga bola, ele joga bem. Ele tem que continuar no Fluminense, cara. Porque o cara joga bem, é isso. E você, Rafael? É, sei lá, eu acho que ele foi profissional e agiu com amor ao mesmo tempo. O amor que chegou no que a gente no começo, né? É, eu não vou beijar o escudo, tá? Se eu vou ser profissional, vou jogar todos os times que jogaram, vou beijar o escudo, só vou beijar o escudo do Flamengo. Tá certo ele, sei lá, eu acho que é por aí. Mas uma boa levantar outra questão também agora. O cara não comemorar gol. O cara comemorar gol, o cara não comemorar gol. Pelo, o cara comemorar gol. Se o futebol é uma profissão, vamos pro então, você tá lá, você tem que tirar um vírus, você é um. Um cara que trabalha com computador, chega na casa do cara e tira um vírus. Chega lá, tira um vírus, acaba de tirar um vírus, você vai e comemora. Oh, tirei o vírus! Do Brasil! Se o cara tá fazendo a profissão dele, o cara faz um gol, o cara faz a profissão dele bem. Ele vai e comemora. Ah, tá fazendo tá, bem. É. Né? Uma profissão, beleza. É. E tá, beleza. Mas aí, depois vocês vão responder, eu acho que comemorar gol já virou tradição, não tem como comemorar. É. E o cara que não comemora gol contra um time que ele já jogou. Tipo, o cara jogou no Grêmio, aí vai, joga no Flamengo, mete um gol no Grêmio e não comemora o gol. Acho que isso é certo ou errado? É porque acho que todo mundo colocou isso como uma forma de respeito. Eles mesmos entendem isso como uma forma de respeito e eu entendo como uma forma de respeito. Mas aí, do jeito que você falou, realmente soou que o cara não tá, sei lá, pô, não tá fazendo a profissão direito ou não tá sendo um bom profissional, não tá querendo ser um profissional. Mas eu ainda entendo como uma forma de respeito pelo time. Sei lá, minha forma de entender. Também acho que é respeito, porque se ele fez o gol, cara, ele gosta do time, mas ele sabe que ele tem que jogar pelo time que ele tá naquele momento. É, exatamente. Fez o gol, tá certo, tem que fazer, mas deixa de comemorar, né? Volta o jogo, faz outros gols se tiver como, mas é respeito. Eu vi muitos comentários criticar isso, né? Falar que ele fez o gol, ele tá jogando pro tal time agora, ele teria que comemorar. Não, eu acho errado também. Por que ele então já não faz o gol? Já que ele não quer comemorar, não faz. Só pra fora, né? Ele bate o pênalti errado agora. Pra Roma, né? Claro. Aí agora, Edmundo, pênalti contra o Vasco. Vai, Edmundo, bater. Perde, Edmundo. Bizonha. Mas sei lá, acho que ele perde pênalti até no Vasco. Isso que eu falava, Edmundo perdeu o pênalti contra o Flamengo já. Ele não sabe bater pênalti, pela verdade. Não sei, insiste em bater. Pô, eu acho errado o cara beijar o escudo, né? De qualquer time. Mas eu acho que isso... vai entender mesmo, cada um tem seu jeito. Porque, pô, o Dodô, quando ele foi pro Vasco, pô, ele é um ídolo recente do Botafogo, né? Não vou negar isso. Uma das melhores campanhas do Botafogo brasileiro foi com ele agora. 2007, sei lá. Não lembro, nem lembro direito, pode esquecer. E quando ele foi pro Vasco, Rafael, que ele fez o gol no Botafogo, ele comemorou, e eu lembro de você também falando, ó, filho da puta, comemorou, cara, entendeu? E tem essa parada, não tem como, cara. O cara comemora e você, pô, filho da puta, ele esqueceu tudo que ele passou no time. Então, não tem como, acho que... A gente vai ficar com essa imagem, né, que é uma igual outra coisa de beijar escudo, né? A mesma coisa, né? Você trabalha lá no, na Intel, vamos supor, né? A Intel é da Microsoft. Você trabalha na Microsoft, aí você tira o vídeo certo e beija escudo da Microsoft. Beija lá, beija na Microsoft. Sei lá, né? Então, no futebol, sei lá. Por mais que virou uma... Você faz o trabalho que fazer. Ah, por mais que virou uma... Você vai pra Apple, beija a maçã, né? Virou uma maçãzinha, né? Virou um jeito de comércio, ainda continua sendo... É um clube, né? O amor, né? Mas o jogador parece que não tem amor, né? É, porque... Eu acho que o clube ainda continua, sei lá, mas... Continua um pouco, né? Um pouco, ainda tem... Existe um fiozinho. Acho que aquilo, né? Aquilo ainda continua naqueles tempos. Isso é, um pouco, é, porque como você disse, se o cara, o mesmo cara, profissional, tá na Microsoft e depois vai pra Apple, ele vai fazer a mesma coisa que ele fazia na Microsoft, ele não vai fazer diferente, entendeu? E eu acho que essa forma de não fazer o gol, entendeu? É um fiozinho de esperança de que existe o amor, existe o negócio, né? No seu time, Botafogo, quem você diria que tem um pouquinho de orgulho em ser botafoguense lá dentro, que joga... Ser botafoguense? Botafoguense? Não, ou jogar com o Botafogo. Porque é fora, sabe jogar por quê? Jogar falando, eu sou botafoguense. Pra você ver como é que as coisas estão diferentes. A torcida, eu não gosto... Eu achava, por mais que o Lucio Flávio saiu pro Santos, cara, eu sempre vi que ele saiu porque a diretoria foi meio escrota com ele. Demorou pra renovar, poderia ter renovado muito antes, foi renovar no final do ano. Pô, o cara ficou puto com aquilo, tá, ele foi pro Santos, sei lá, voltou. Mas ele ainda era um time que tinha um certo amor, tinha um certo carinho pelo clube. E a torcida não gostava, não tem muito disso também. Ou outros jogadores. Mas aí, tipo, aí o Leandro Guerreiro sempre falou, não saiu. Mas agora ele saiu e a torcida continua achando foda. Pô, eu não achei foda. Se o cara gostava mesmo, pô, foi uma proposta boa, continua na porra do time, entendeu? Ele falou isso pra sempre que ele se apresentar, chorou. Pô, chora no time, cara, não sai, cara. É, o Cruzeiro não pagou 10 milhões pro Botafogo. Por que que ele saiu, entendeu? Então ele saiu porque ele quis. Então, pô, eu acho escroto. Agora o cara do Botafogo, eu posso falar isso, eu posso nem gostar tanto dele, mas é o Alessandro. Eu acho que o Rafael vai concordar. Porque já tá tempo pra caralho lá e fala, ah, não, vou sair, nossa, porra. Ele, neguinho xinga ele, neguinho... O técnico tá no banco, ele continua lá, ele tem amor pro time. Mesmo se fudendo, ele continua. Não tem como, esse gosta do time. Fazendo mesmo, merda, né? Faz merda, ele chora. Continua no time. Fazendo o time perder. Chorando pra caramba. Fazendo gol de cagada. É. Rafael, você tem algum outro pra falar também? É, porra, eu tinha um tempo atrás, tinha o Túlio, né, cara? Eu vi uma entrevista dele falando que ele jogou no Botafogo, né? E depois ele foi jogar no Japão. E falou que ele acordava de madrugada lá no jogo do Botafogo aqui, cara. Viu o jogo aqui. Mas foda, ele voltou e depois saiu, né, de novo. Agora ele sei onde ele tá, né? É, sumiu. Acho que ele eu acho que o goleiro do Botafogo, cara. Eu acho que se ele fosse pra Europa, eu acho que ele vai até daqui um tempo que ele tá também. Mas se ele voltar no final de carreira, algum dia, eu acho que ele voltaria pro Botafogo. É, mas o já aconteceu. Ele já aconteceu. Porque ele era na campanha, acho que 2002, 2003. Subiu pra segunda divisão. É, aí ele tava jogando muito, aí ele saiu. E quando ele voltou, ele falou, não, minha preferência é o Botafogo. Se o Botafogo não quiser, eu vou voltar. Aí diminuiu o salário de jogar no Botafogo. Entendeu? E tá jogando pra caralho, né? Agora, o Ronaldinho Gaúcho é flamenguista? Não, o Ronaldinho Gaúcho é o quê, cara? É um viado. Mercenário também, não. Vamos... Outro mercenário, cara. O cara... Não. É, tá, continua falando, depois eu vou falar. Pô, o cara tá lá fora, beleza. É ídolo, aí ele, porra, o time dele é o Grêmio, cara. Ele volta, não, confirma. Não, o cara é sem palavras, sem falar isso, né? Confirma com o cara lá do Grêmio. Confirmou com o Palmeiras também. Tô vindo pra jogar do Grêmio, cara. Não, o Assis confirmou com o Palmeiras. Tá tudo certo com o Palmeiras. Botou sol. O cara chega pra jogar no Rio, cara. O cara chega, pousa no Rio pra jogar no Grêmio. Aí não tem alguma coisa errada. Acerta, né? Com o Flamengo, de repente, porra. Se ele pousasse em São Paulo, poderia jogar no Grêmio Prudente, né? Eu acho que ele foi jogar no time que pagou mais, cara. Ele jogou no time que pagou mais, cara. Sei lá, ele pensou em outras coisas também, né? Acho que ele é muito festeiro. Quis ficar no Rio, pô. Desculpa aí com o Sul, mas acho que o Rio é um clima mais de festa, né? Pô, o nosso carnaval, por exemplo, é assim, né? Mas sobre isso, meu, do Ronaldinho, esse meio que foi um leilão dele. O que vocês acham do leilão? Ele se colocou como produto, se colocou como mercenário nisso, pelo menos na minha visão. E o Assis também. Acabou tudo que é amor ali. O Palmeiras não tinha tanto dinheiro pra comprar o Ronaldinho, né? Aí ficou entre mais entre o Flamengo e o Grêmio. Só que o Grêmio meio que também deixa meio de lado e... Não, mas eu acho que o Grêmio ficou puto porque falou, pô, eu pensei que o Ronaldinho ia vir pra cá. Ele disse que o Ronaldinho foi vir pro Brasil de coração. É. Não que ia ganhar 2 milhões. É, o cara ganhou todo o dinheiro que ele tinha ganhado, cara, na moral, entendeu? Ele podia jogar no Grêmio sem ganhar nada, cara. Só por patrocínio. Fazer igual um Nilton Santos, né? É, não, o cara vem. Ele não tem amor mesmo. E o que você acha do leilão que aconteceu? Uma palhaçada também? É, a mesma coisa que eu falava, eu repetia as palavras do presidente do Grêmio, né? Essa palhaçada. O Luiz Fabiano, ele tá voltando pro São Paulo. E o Kaká também, que jogou no São Paulo e foi lá pra fora do São Paulo. Acho que ele só voltaria... Um time do Brasil se fosse o São Paulo, você concorda? Ah, eu não sei. Luiz Fabiano não, Luiz Fabiano deu não pro Corinthians, né, cara? E Luiz Fabiano deu não pro Real Madrid também, né? Então, pô, Luiz Fabiano foi pro Sevilha, ou pro Sevilha, e voltou só pro São Paulo, então tem algum amor aí, né? Não é o tipo Ronaldinho Gaúcho, né? Ronaldo, foi no caso do Kaká agora. O Real Madrid afirmou que é vender ele no meio do ano. Aí, foda, o Inter comprar o Milan também, aí expulsando um pouco o Inter, aí fudeu, né? Ah, cara, pelo menos volta o Milan, né? Pra não fazer essa merda, né, cara? Mas é foda que não depende dele, né? O contrato dele é com coisa. Muitas vezes acontece isso, cara. O contrato não depende só dele, né? É, depende do todo do time, né? É, se o time, no caso, né, ele vai ver o salário dele lá, ele assina o salário dele, é claro, né? É. Ele pode não aceitar. Ah, né? Mas ele pode não aceitar ir pro Inter também, cara. Sei lá, cara. Mas acho aí, se eu oferecer muito... Eu acho que o dinheiro vai mandar. O dinheiro vai mandar. O City é que tem mais dinheiro e também quer ele, né? É, eu acho que agora... O futebol virou um negócio mesmo, tá? Não tem como. Ou até o Chelsea também tem mais dinheiro. Antes da gente chegar às conclusões, gente, você não falou qual jogador do Vasco que você acha que tem amor pelo Vasco. A gente fica falando aqui, o Rafael, você não fala. E... Pô, eu acho o goleiro, cara. Fernando Praz? Pô, ele tem tempo de mesmo com pouco tempo, né, cara? Bem pouco tempo, quando ele dá a entrevista, ele fala com amor, sabe? Porque o Carlos Alberto era mercenário, né? Não, o Carlos Alberto... E o Felipe? Felipe? O Felipe também é vascaíno, cara. Apesar que ele tem jogado no Flamengo. Eu também acho que o Felipe é vascaíno, cara. Na moral, acho que no fundo... O auge dele acho que foi no Vasco, quando 97, sei lá. Só pra falar uma tristeza também, que eu vi como torcedor de futebol, foi ver, tipo, o Pedrinho e o Edmundo chorando com o rebaixamento do Vasco. O Edmundo chorando porque teve que catar, falando que o pessoal tá fazendo corpo mole. E eu fiquei triste isso porque vendo os caras que amam. Naquele momento você achou que o Edmundo não é torcedor do Vasco? Ah, não, ele... E o Pedrinho, por exemplo? O Pedrinho, pô, chorando, né, cara? Nossa, o Edmundo também chorando. O Edmundo também chorou, Nitz. É, o Edmundo é vascaíno, mas ele gosta de dinheiro, cara. Eu acho que ele jogaria no Flamengo pra ganhar dinheiro, mas ele é vascaíno. E o Pedrinho também, né? Pode se dizer assim, né? Cara? É, mas o Pedrinho também não tava no auge, não tava... É, já tava na carreira, né? Mas você não acha que eles poderiam jogar mais um ano na Série B? Eu acho que pô, só pra encerrar, né, cara? Ele ia subir do mesmo jeito do Vasco, né, cara? Ele é campeão, pelo menos. É, campeão brasileiro, conta como título. É. Bom, vamos chegar à conclusão aqui, né? A minha opinião... Como a gente falou aqui, não tem como. Futebol é um negócio hoje em dia. Se o cara for te pagar 2 mil pra você fazer uma coisa, e outro te pagar 5 mil, você vai pro cara que faz 5 mil. Não tem como, cara. O cara vai crescer, ele quer ganhar dinheiro, velho. Vamos jogar futebol, ele vai querer ganhar dinheiro e tal. Mas eu ainda acredito no amor. Ainda existe o amor, como a gente falou, jogadores que só vão querer um time, o Luiz Fabiano, vai querer só o Carra que ficou lá, o Giggs, o Maldini. Ainda existe amor. E eu acredito no amor, como eu falo, que se eu fosse jogador do Botafogo, se eu tivesse virado jogador de futebol, se Deus me desse talento, né, infelizmente ele me deu, eu jogaria só no Botafogo, minha vida inteira, se eu tivesse lá, até ser demitido. Então eu acredito que existam pessoas dessa forma. Mesmo que não exista muito trabalho de dinheiro, gente. Cara, sinceramente, com 100 mil, você vive bem, cara. Com 300 mil, você vive muito bem. Pra que 1 milhão? Eu acho que isso é ganância, eu acho que existe muita ganância no futebol. Eu acho que... Ainda tá nesse mesclado, não tem como dizer. Existe, a maioria é mercenário, existe um pouco de amor e pode se encaminhar muito pra todo mundo virar mercenário e virar realmente só um negócio. Mas ainda acredito no amor e deixa aqui o recado: pra que a ganância? Pra que 1 milhão? Tipo, com 300 mil tá bom, cara. Tá ouvindo aí? É provável que também o time que tá te oferecendo 1 milhão, cara, ele tem um plantel melhor, um CT melhor. E, mas igual o Totti, ele é o cara do Romo, cara. O Romo tá se fudendo direto. Mas não tem como, cara, o amor, sabe o que é amor? Todo mundo quer amor de uma mulher, uma mulher que é o amor de um homem, uma coisa que você não encontra, amor de um filho, aquela coisa verdadeira, É a torcida do Roma com o Totti, cara. Entendeu? Como é que você vai substituir? Você não substitui isso, cara. Você vai pro Manchester City, você vai ser qualquer um, cara. Entendeu? É o amor. Isso é único, cara. Entendeu? É único. O Maldini vai chegar lá no Milan, se ele entrar no campo pra dar um pontapé na bola, vão aplaudir ele, todo mundo ficar em pé. Entendeu? Isso é insubstituível. Essa é a minha opinião. Vocês aí. Eu acho que ou o cara vai ter amor pro clube ou ele vai ser profissional, cara. Eu acho que o cara tiver amor, ele vai jogar pro clube, independente do dinheiro que ele receber. Se receber lá 100 mil, ele vai jogar pro clube. 10 mil, ele vai jogar pro clube. O outro, tipo, pode crescer 1 milhão, ele vai continuar jogando pelo clube. Esse é o amor. Mas se o cara for ser profissional, cara, ele vai querer crescer com qualquer outra profissão. Então ele vai sair pra um clube pra ganhar 1 milhão, vai sair pra outro clube pra ganhar 2 milhões, vai sair pra outro clube pra ganhar 5 milhões e assim por diante. Então o cara vai ter que escolher entre o amor e a profissão dele, cara. Eu acho que esse é o futebol de hoje. Esse é o futebol de hoje. E você, Nitz? Ah, realmente o dinheiro é o que manda. E vai continuar assim por muito tempo. A maioria dos atletas, dos jogadores, é entre escolher o que ganha mais. E o de melhor estádio e essas outras. Até o Flamengo mesmo, só pela torcida, muita gente quer ir pro Flamengo. São mais católicos e tal, né? É, talvez ele possa escolher ganhar um pouquinho menos no Flamengo só por ter uma torcida bem maior, sabe? E pode ter mais privilégio também, e é um espelho melhor também, né, do que jogar em algum outro time de São Paulo ou até um time mais fraco. Centro prático. De treinamento, né? E como o Muricy, né? O Fluminense já pedindo centro de treinamento e outras coisas, né? Porque não tem como você ter um time bom sem você ter treino, sem você ter CT, essas paradas de tudo. Então é puramente um negócio pra você. Claro. Eu acho que acreditar também que o jogador vai recusar uma proposta bilionária pra jogar em outro time. É um quantifado. Você pode colocar tipo assim, 1 em 1 milhão, como fosse quando foi o Kaká do Manchester City, aqui no pouco tempo atrás. E o Gerrard e o Inter, né? Tem uma vez isso. Mas é pouco, muito raro, cara. Olha só, o quê? Bota aí 10 jogadores e 10 mil jogadores que jogam, que deve ter muito mais que isso. 10 jogadores preferem ficar no terceiro clube, entendeu? Então, futebol de amor hoje é um conto de fadas. É uma grande minoria. Se todo mundo ganhasse o mesmo salário, eu acho que aí poderia escolher pelo amor ao clube, né? Mas então a gente termina aqui pra tristeza do Pelé, né? Chegamos à conclusão que o amor acabou no futebol, né? Continuamos com a esperança, mas só um conto de fadas, como você falou. O amor do clube fica pra nós, né? Torcedores. É. O amor do clube fica pra nós, né, Nitz? Que torcendo o gol do Vasco, Nitz beijou o cuscuz do Real Madrid. Galera, até o próximo podcast. Falou.